시간 só como eu vivo só. sempre assim, gostar de ti. Porque é que tudo acabou? E agora tenho de viver sem ti. Lembro mais

We'll be right back. emanação e santos que um livro elegeu. Homens iguais, mas de cor diferente, para quem ainda não amanheceu. O homem partiu e não voltou, ninguém esqueceu por quem lutou. O teu sonho vive. não terás que aceitar entrar no jogo a perder. Procurar um lugar, um lugar ao sol, sempre teu. Sei que é um sonho e não pertence a mais ninguém. O teu acredita que sonhar é só viver e viver imagina. Vais conquistar o sei que é um sonho. selvagem que nos gela o coração e nos traz a imagem daquele inverno, aquele inferno. Há sempre a lembrança de um olhar a sangrar, de um soldado perdido em terras do ultramar. Por obrigação, aquela missão, combater a selva sem saber porquê, e sentir o inferno de matar alguém. Quem regressou guarda a sensação que lutou numa guerra sem razão, sem razão. Sempre a palavra nação, que os chefes trazem e usam para esconder a razão da sua vontade, aquela verdade. Para eles aquele inverno será sempre o mesmo inferno, que ninguém poderá esquecer, ter que matar ou morrer. Ao sabor do vento, aquele tormento, perguntei ao céu, será sempre assim? Poderá

Eu não quero estar parado, fico velho. Vou marchar até ao fim, isolado. Nesta marcha solitária, do corpo ao avançar, neste campo aberto ao céu. Ninguém sabe pra onde eu vou. Ninguém manda em quem eu sou. Sem cor, nem Deus, nem fado, eu estou. Ser sincero, por tanto que arrisquei, ainda espero. Esta marcha imaginária, quantas baixas vai deixar neste sonho desperto? Assim. passa a hora e o sonho que tarda e essa voz que chora é só porque sabe que ao passar o navio fica o mar sempre igual. Ao passar por uma vida fica o sonho sempre igual. Levou tudo com ele. aprendi. Já está errado, não acredito no meu passado. Liberte-nos. prisioneiros. Solta os prisioneiros. Por todo o mundo há prisioneiros. Por todo o mundo. Solta os prisioneiros. Solta os prisioneiros. Por todo o mundo há prisioneiros. Por todo o mundo. Prisioneiros, por todo o mundo, há prisioneiros.